caridade, a mais importante. Mais mesmo do que a caridade material, como foi dito na mensagem da abertura. Então, através do amor, através do bem que fazemos aqui na Terra, vamos reparar o nosso passado de equívocos. Não teremos que necessariamente nos submeter à lei de causa e efeito inexorável, porque Kardec sabia da interpretação equivocada de nós ocidentais. Porque nós acreditamos que karma é sempre uma coisa negativa, quando do sânscrito ela significa apenas ação e sua consequente reação, porque eles acreditam sim na lei de ação e reação. Mas que o nosso karma pode ser positivo. O karma positivo de vocês é frequentarem, ajudarem a casa Chico Xavier. Será levado em conta cada ajuda, cada apoio, cada lágrima de mãe inconsolável que comparece a essa casa, cada pessoa aflita, cada pessoa necessitada que ajudamos, não será levada em conta. Pelo bem que fizermos aqui na Terra, do mesmo modo que ajudarmos aqui no nosso planeta, seremos ajudados no mundo espiritual. É o convite à solidariedade que o Cristo nos propõe. Então, aquela figura de um céu de eterna contemplação não se coaduna com o que ensina a doutrina espírita. Do mesmo modo, nós não acreditamos num inferno de penas eternas. Como é que Deus, que os Espíritos nos dizem que a suprema inteligência do universo iria criar Espíritos, sabendo Ele que é onisciente, como está na questão número 13, que Ele sabe o passado, o presente e o futuro, como Ele ia criar seres, sabendo que eles iriam errar, se equivocar, e seriam condenados ao inferno de penas eternas? Não conduz, não se coaduna com a doutrina de um Deus de infinita misericórdia, que o Cristo nos apresentou e que Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, afirma que muitas pessoas, muitos sábios, muitos poetas, muitos intelectuais, tentaram nominar o Criador. Algumas religiões, o nosso Criador tem mil nomes, mas ela nos diz que foi o Cristo de Deus quem nos deu a melhor definição do nosso Criador. Quando, em uma palavra pequenina, mas carregada de muito significado, de uma plena carga emotiva, nos deu a melhor definição do Criador, quando chamou de Pai. Pai nosso que estais nos céus. E o Cristo sempre se referiu a Ele como um Pai de infinita bondade, um Deus diferente daquele apresentado pelas Escrituras antigas, o Deus Jeová, que na verdade não seria o Criador do Universo na nossa concepção, mas um Espírito protetor do povo de Israel, um Elohim, um Deus, na verdade, com D minúsculo, um Espírito que se denominava o Senhor dos Exércitos, vingativo, cruel muitas vezes, que mandava aniquilar as outras tribos, as outras nações, que não se submetiam à cultura judaica, mandando passar ao fio da espada mesmo crianças e até animais. Enquanto que o Cristo nos apresenta um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de infinita bondade, um Pai que sempre perdoa até mesmo o filho pródigo, que o abandona e que retorna à casa, não para ser perdoado, mas para poder se alimentar da lavagem dos porcos. E Jesus nos diz que o nosso Pai é semelhante àquele que abre os braços e recebe o filho ingrato, que manda dar uma festa e matar o melhor novilho, porque o filho que estava perdido retornou à casa do Pai. Esse é o nosso Deus. Aquele Deus era apenas um espírito que se comunicava através de Moisés, que necessitava, naquela época, de um povo tão ignorante e tão bruto, de uma lei dura, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E Moisés foi um legislador. Nos apresentou, sim, os 10 mandamentos, uma lei sublime, mas nos deixou uma porção de leis civis, de leis que, na verdade, não são leis espirituais. E foi um Deus muito severo. E Jesus veio nos apresentar o verdadeiro Criador do Universo. Então, segundo a visão espírita, não existe um inferno eterno,